mais um dia que acaba numa noite antes de ir dormir. Que tal espreitar a lua, brilhante como sempre, bem num canto junto às estrelas? Nós estamos lá. Todas as semanas na sua rádio, ao canto da lua. Sinta-se bem. João Ferreira. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos. Está a começar mais uma edição do Ao Canto da Lua, edição número 122. É muito bom saber que está desse lado, prontíssimo para mais uma edição que o vai levar até às canções que fazem bater forte o seu coração. Hoje a abrir com os sons de Ana Gabriel, é a música que vem do México. Vamos ouvir este Simplesmente Amigos. Boa noite, fique por aí. Ao Canto da Lua, Programa Nacional de Rádio. Estes foram os primeiros sons da edição de hoje do Ao Canto da Lua. Mais uma noite aqui na sua rádio, como sempre acontece neste dia e neste horário. Cá estamos para lhe passar grandes canções, certamente muitas delas que conhece, outras talvez nem por isso. Mas para já, digo-lhe que nesta noite a nossa Lua encaminha-se para a fase

João Pedro Bernardo da Costa nasceu em Lisboa a 7 de fevereiro de 1935. Foi professor, cinéfilo e escritor português. Proveniente de uma família de alta burguesia, começou por estudar Direito, mas acabou em Ciências Histórico-Filosóficas na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Intelectual ativo, presidiu a Juventude Universitária Católica entre 1957 e 1958 e ajudou a fundar a revista O Tempo e o Modo em 1963, da qual foi diretor até o ano de 1970. A paixão pelo cinema levou-o a participar no movimento cineclubista entre 1957 e 1960. No ano de 1964, estabeleceu-se na Fundação Carlos Gulbenkian, colaborando no Centro de Investigação Pedagógica até 1966 e coordenando o setor de cinema do Serviço de Belas Artes. De 1966 a 1974, foi secretário executivo da Comissão Portuguesa da Associação Internacional para a Liberdade da Cultura. Foi ainda subdiretor da Cinemateca Portuguesa, vindo a ser o seu diretor entre 1991 e 2009. João Bernardo da Costa foi também presidente da Comissão do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. Sob o pseudónimo de Duarte de Almeida, deu corpo a algumas personagens no cinema. Foi também autor de vários livros, escreveu o artigo sobre cinema português na enciclopédia Enodi, incluído na história do cinema mundial. Recebeu também o Prémio Pessoa no ano de 2001 e foi oficial da Ordem das Artes e das Letras em França. Grande oficial também da Ordem do Infante Dom Henrique, a 10 de junho de 1990. Recebeu o Prémio de Estudos Fílmicos da Universidade de Coimbra no ano de 1995. Foi agraciado com a Gran Cruz da Ordem Militar de Cristo a 21 de novembro de 2005 e recebeu ainda a Medalha de Mérito Cultural do Ministério da Cultura no ano de 2008. João Bernardo da Costa falecia em Lisboa a 21 de maio de 2009 e hoje vamos recordá-lo aqui, dando a sua opinião sobre a obra de João César Monteiro. O que eu quis sempre fazer, começar com uma obra de ficção, mas perante a oportunidade de um projeto desses e de começar com essa obra, ele é o vulto da Sofia que imediatamente o atrai. Aliás, ele ficou sempre extremamente ligado toda a vida, e ela a ele, à Sofia. Conheceram-se na altura das filmagens, quando ele era muito novo, e a Sofia estava no Algarve em férias, e portanto a proposta foi ele ir para lá, aparecer lá e começar a filmar, sem um projeto pré-estabelecido. Isso resulta claramente no filme, os banhos de mar, o acompanhar a família a tomar banhos, em casa, ela a contar histórias aos filhos, os poemas, tudo aquilo aparece como uma resultante normal, sem nunca ser a poetisa a declamar ou a dizer, por isso é que eu dizia há bocado, não é nada um documentário, é um filme sobre os caranguejos, os escorpiões, a Sofia do signo escorpião, que se vê a passear nas rochas, a água do mar, os mergulhos, aquilo que está em toda a poesia da Sofia, o apelo à limpidez, o apelo à verdade, o apelo à transparência e uma consciência também muito clara do que ela chama num poema os jogos perigosos da transparência, para captar muito bem o personagem entre esses diferentes registros. E é essa pessoa que lhe interessa à frente dele. Essa pessoa que é um grande poeta, que tem a magia da palavra, o sortilégio da palavra, mas que faz de todo o seu cotidiano essa mesma poesia. João Bernardo da Costa, que falecia em Lisboa a 21 de maio de 2009, hoje recordado também no Ao Canto da Lua. Ao Canto da Lua. Leva-me de volta à casa, abre as portas do jardim. Ao Canto da Lua. Close your eyes, let me tell you all the reasons why. You're never gonna have to cry. As melhores baladas. Pra terra onde ninguém vai amar. Ao Canto da Lua, Programa Nacional de Rádio. Estamos de regresso à música. Daqui a pouco prepare-se para ouvir um tango. Sim, ouviu bem, um tango na voz de Julio Iglesias. Mas para já, a música com uma das melhores vozes que Portugal tem, sem dúvida. Adelaide Ferreira, vamos recordar aqui uma das baladas mais lindíssimas que esta intérprete tem. Chama-se Dava Tudo. Nos olhos, como quem chama por mim. Sim, é por amor que eu me dou sem pensar na tua doce loucura de procurar a paixão. Paixão, talvez eu sei esperar e entender, mas dói demais. Eu dava tudo pra te ter aqui ao pé de mim outra vez. Eu dava tudo pra te ter aqui ao pé de mim outra por mim. Ah, e quer sempre mais. Ah, e quer sempre mais. Nem sinal de ti, à noite perco-me por aí. Finjo amar pensando em ti, mas dói demais. Da Lua. Que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Los amigos ya no vienen, ni siquiera visitarme. Nadie quiere consolarme en mi aflicción. Desde el día en que te fuiste, siento angustias en mi pecho. Si percanta que has hecho de mi pobre corazón. Que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado. Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Aqui está o tal tango que lhe prometi há minutos atrás. Chama-se La Comparsita, a música de Julio Iglesias, também aqui a passar hoje no Ao Canto da Lua. Daqui a pouco vamos ter a nossa habitual agenda, é na segunda parte, a não perder. Mas logo no início, trazemos mais uma canção que certamente vai gostar. Chama-se Asas do Desejo e a voz é da fenomenal Rita Guerra. Ao Canto da Lua. Sinta-se bem. Da Lua, Programa Nacional de Rádio. Para o pé de mim. E no ar eu solto as asas do desejo.

Agenda semanal. Começamos então por Braga, para lhe dizer que Rita Guerra vai estar por lá, no Teatro Circo, no dia 29 de maio, às 21h30. O preço de entrada dos bilhetes são de 15 a 20 euros. Em Chaves, pode ver Liliana Raquel e Cláudio César Ribeiro, no dia 31 de maio, é um sábado, no Hotel Casino de Chaves. A entrada é livre. Já no Porto, pode ver Rodrigo Leão e Olafur Arnalds, é no dia 27 de maio, às 21 horas, na Casa da Música do Porto. A entrada custa 30 euros. Em Aveiro, pode ver Os Clã, no dia 31 de maio, às 22 horas, é no Teatro Aveirense. Entradas custam entre os 12 e os 18 euros. Já em Vila Real, coloque na sua agenda, a 14 de junho, vai estar por lá Gisela João, é no Teatro de Vila Real, a entrada é livre. Em Viseu, veja o projeto Bisonte, no dia 30 de maio, no Estudantino, em Viseu. Em Castelo Branco, vai estar Pedro Abrunhosa, no dia 31 de maio, no Cineteatro Avenida de Castelo Branco. Já em Coimbra, Coimbra Jazz Ensemble e Jacinta, é no dia 29 de maio, no Conservatório de Música de Coimbra. Já em Santarém, pode ver Pedro Abrunhosa, a 7 de junho, é no Centro Nacional de Exposições de Santarém. Em Lisboa, continua o Rock in Rio, a 29 de maio, The Rolling Stones, Chutes e Pontapés, Rui Veloso e Lenin, são alguns dos nomes que por lá vão passar, é no Parque da Bela Vista, em Lisboa. Os preços dos bilhetes são de 69 euros. Em Vila de Rei, pode ver a 6 de junho, Mind the Gap. Já em Santiago do Cacém, Bossa e Si, atua a 30 de maio. Em Mértola, vai estar a 20 de junho, Carminho, é uma sexta-feira. Em Aljustrel, concerto marcado para os The Gift, a 14 de junho. E em Portimão, pode ver Júlio Rezende, a 31 de maio. É no Teatro Municipal de Portimão. O preço custa 10 euros. Em Ponta Delgada, pode ver Caetano Veloso, a 2 de junho, no Teatro Micaelense de Ponta Delgada. Os preços custam entre os 30 e os 35 euros. Já na Madeira, veja de 27 a 31 de maio, o Festival da Truta e Rota de Sidra, Ribeiro Frio e Sítio dos Terreiros, em São Roque do Faial. É uma organização da Casa do Povo de São Roque do Faial. Agenda semanal. E voltamos à música. Agora para ouvirmos Luís Represas, logo depois, mais uma grande balada para recordar. Chama-se Slave to Love. A música é do vocalista dos Roxy Music. Estou a referir-me, obviamente, a Brian Ferry. Vamos recordá-la daqui a pouco. Olá, eu sou o Luís Represas e estou aqui com o João Ferreira no Ao Canto da Lua. Para cada onde dorme o sol, eu fico todas as tardes a ver se ele se vai embora e me deixa confiado às memórias de um outrora em que levantámos tendas, soprámos canções de guerra, semeámos nesta terra novos sonhos que ainda agora parecem sonhar de novo. Sagres, tu sabes como se arma o coração. Agarramos uma vida, desatamos a paixão. Oh, Sagres, tu sabes, na ponta da solidão. No palco de uma fogueira, entre risos de medronhos, fomos as noites dos loucos, escondidos nas piteiras, e os beijos não foram poucos. A noite não tinha céu, o dia não tinha chão, o tempo não tinha cara, e o mar tomava nos conta dos cinco dedos da mão. Sabes, tu sabes como se arma o coração. Agarramos uma vida, desatar

Simples palavras, boas sugestões e grandes canções, como sempre no Ao Canto da Lua. E é assim que estamos a terminar a edição 122. Como sabe, é sempre um prazer estar consigo ao longo de uma hora de rádio. Pena que esta hora passe sempre muito, muito depressa. Mas não fique triste. Voltamos para a semana, como sempre, neste horário e neste dia. Cá estaremos, então, para lhe dar mais canções. Canções que certamente tocam o seu coração. A terminar, deixamos-lhe Patrícia Candoso. Não sei se lembra dela. Ela que participou na série Morangos com Açúcar. Também canta, é verdade, embora não nos traga algumas canções novas já há algum tempo. Mas vamos recordá-la hoje aqui com uma das canções mais conhecidas. Chama-se Todo o Teu Tempo. Tenha uma boa noite, fique bem, até para a semana. Ser mirar.